peço delicadamente, me permitam entrar pelo portal do seu imenso coração para essa festa brasileira da fé e do amor. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu peço delicadamente.